ladrão na data bomba e vim na guerra. Oculto infernamente de bilhões aqui na terra. Estamos na reta final do fim dos tempos. Gerados de antigo realizam experimentos, tudo pelos soberanos primitivos. Se querem fugir do exílio, praticam mal, ludibriano. Oprimidos, descrentes, não tem fé no criador. Pela fama, o dinheiro vira servo do obsessor. Xuxa, Meneghel, Ed Macedo, Neymar, Michael Jackson, Padre Marcelo, você Jay-Z e a taula da Rihanna, Aécio de uma Lula, Barack Obama, como outros são ferramentas de obsessão. Manipulam subornamente povos leigos de sua nação. O iluminismo na empresa de televisão tem aliado Joe também nas religião. Joe, você precisa entender, o mal está oculto para ilo de você. O criador disse pra nós tempos atrás, conheça a verdade, que a verdade te libertará. Estão agindo fudendo a economia, incentiva a violência e promove a putaria. Prisão de te afastar do criador, pega assim cê fique fraco e não consiga se opor. A tecnologia é uma arma poderosa, não use o chip, fica atento com as escolas. Está com o pior, o ser humano do Big Brother. O desenho manipulou crianças e no games manipulam jovens. O criador necessita da tua ajuda. O saber é a arma que cê tem, irmão, pra ir pra luta. Porque sim, com você tem pra ninguém. Você faz parte do exército do bem. É uma espiral descendente e até o fim de todos os tempos. Agora o papa que é reto arrombado, seu carrasco vingador, caçador do que se julgue iluminado. Sou seu inimigo número um, cê sabe do que eu falei, né? Problema pros seus planos macabros, vocês não vão vencer, são fracos, coitados. Com a minha espada de Davi vou decapitá-lo. Luto pelo justo, sou filho do cordeiro. Não pense que sou bonzinho, sou um guerreiro fuzileiro. Por causa de vocês, um por um, já montei minha falange de homens comuns. Tudo que é oculto será revelado. O ensinamento de Jesus será passado. Pai João de Aruanda, me deu teu auxílio para que eu possa mandar as trevas de volta pro exílio. Você aí, ouvinte, escolha teu lado. O maligno está agindo, eu entendi o teu recado. Não há chance de que consigamos sobreviver. Quer dizer, 70 milhões de pessoas a cada ano são trazidas para essa terra. E o que elas estão fazendo? Sugando nossos recursos. Há pessoas demais, então o que vamos fazer? Deixá-las? Vamos matá-las! Nos livrar delas! Ótimo! Obrigado! Obrigado por se manifestarem! Mas querem saber de uma coisa? Nós podemos! Agora nós podemos! Então, olha, desculpa! Não mais! Não mais! E é isso que eu vou fazer! Por que não? Esse é o meu plano! E é isso que eu vou fazer! Vamos limpar o mundo. Talvez com isso o restante de nós possa se manter um pouco mais vivo. Então, talvez isso seja o que eu vá fazer no futuro. Eu vou te ajudar. É, eu vou te ajudar. Eu vou fazer uma limpeza. Dar mais espaço por você. Eu vou apresentar a minha própria marca de controle populacional por você.